No comboio dos moleque, grave bomba tem. Whisky, red label, no bolso nota de 100. É nós por nós, não tem nem jeito, só cola os patrão. De grave treme, terra e para, choque, risca chão. No comboio dos moleque, grave bomba tem. Whisky, red label, no bolso nota de 100. É nós por nós, não tem nem jeito, só cola os patrão. De grave treme, terra e para, choque, risca chão. Para, choque, risca chão. Do asfalto sai faísca. De longe telo moio, nosso bonde tá na pista. É nós por nós, não tem nem jeito. O som é de mil grau, quebrando as barreiras, estilo gringo nacional. Se a lei é do silêncio, tio, manda me prender. O som aqui só para se as potências derreter. Leste, oeste, norte a sul, é nós que tá na cena. Os gravão que treme o chão, moleque, nós é problema. No comboio dos moleque, grave bomba tem. Whisky, red label, no bolso nota de 100. É nós por nós, não tem nem jeito, só cola os patrão. De grave treme, terra e para, choque, risca chão. No comboio dos moleque, grave bomba tem. Whisky, red label, no bolso nota de 100. É nós por nós, não tem nem jeito, só cola os patrão. De grave treme, terra e para, choque, risca chão. Chegou fim de semana, as nave louca tá na pista. Valentine's, red label, pra quem quer ficar na brisa. Mina chique no carona, com as amiga na fissura. Narguilé queimando o mapa. Tempo de aço no asfalto, aqui é só carro cepado. Ativo a suspensão pra deixar os bichos grilados. Rodando pela city, só as naves de patrão. Dispara alarme de porre, pra gente é diversão. No comboio dos moleque, grave bomba tem. Whisky, red label, no bolso nota de 100. É nós por nós, não tem nem jeito, só cola os patrão. De grave treme, terra e para, choque, risca chão. No comboio dos moleque, grave bomba tem. Whisky, red label, no bolso nota de 100. É nós por nós, não tem nem jeito, só cola os patrão. De grave treme, terra e para, choque, risca chão. E os grave vai batendo, mano, tipo dinamite. Segue as prata disputando, atenção, cruzaram 20. Quando a gente encosta, mano, o frevo tá formado. Menos de 10 minutos, tem várias mulher do lado, pode crer. É nós aqui que bota pra tremer. Mulher aqui é mato, se ligar no proceder. Se os comédia vim rachar, de sonzinho obsceno, vai ter que sustentar, que os papão dá no veneno. No comboio dos moleque, grave bomba tem. Whisky, red label, no bolso nota de 100. É nós por nós, não tem nem jeito, só cola os patrão. De grave treme, terra e para, choque, risca chão. No comboio dos moleque, grave bomba tem. Whisky, red label, no bolso nota de 100. É nós por nós, não tem nem jeito, só cola os patrão. De grave treme, terra e para, choque, risca chão. Nós por nós, não tem nem jeito, só cola os patrão. De grave treme, tem.